a 7 milhões da programação. Aumente o volume e prepare-se. Você vai ouvir as melhores músicas da programação. Confira as 7 melhores da programação. Música 7. Vem com Elias Belone, uma balada funkineja. Balada funkineja, de coisa de cinema. A mulherada pira, a mulherada esquenta. Balada funkineja, é coisa de cinema. A mulherada pira, a mulherada esquenta. Música 6. Quando você se pega sozinho, olhando uma foto, bebendo, chorando e se apavora, você tá sentindo sinais de derrota. Aí você quer cair no mundo, se toca uma moda daquelas rasgadas que te amarrota. Aí você chora, aí você chora. Dê a mãozinha, vem! Quando a saudade tá numa garrafa de pinga, aí complica. Que passa, quando você se pega sozinho, olhando uma foto, bebendo, chorando e se dia pra fora, você tá sentindo sinais de derrota. Aí você quer ver cair o mundo, se toca uma moda daquelas rasgadas que te amarrota. Aí você chora, aí você chora. Quando a saudade tá numa garrafa de pinga, aí complica, aí complica. Quando abrir o porta-mala sozinho na praça e dá-lhe cachaça, dá-lhe cachaça. Não tem paixão que passa, não tem paixão que passa. Aí complica, meu irmão. Eu quero ver essa galera, vai. Quando a saudade tá numa garrafa de pinga. Quando abrir o porta-mala sozinho na praça e dá-lhe cachaça, dá-lhe cachaça. Não tem paixão que passa, não tem paixão que passa. Mariano, não, não tem paixão que passa, cara. Valeu pro Dentinho! Cunhaz e Mariano! Fred Niel! Muito obrigado! As sete melhores, as mais pedidas. Música 5. Besteirinha que hoje tem. Cola no meu colo e faz. Faz caras e bocas, tá gostoso até demais. Eu quero mais essa boquinha me mordendo. Vamos ali pro canto onde não tem ninguém vendo. Louca de vontade, não para de me beijar. Só se for agora, ha! Vem cá, ela tem o dom do dig dig dig dom, dig dom, e gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer me fazer enlouquecer. Ela tem o dom. Gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer, de querer, de me fazer enlouquecer. Ela tem o poder, hein? Mas de Renato, gosta mais do que bombom. Cola no meu colo e vem. Vem imaginando besteirinhas que hoje tem. Cola no meu colo e faz. Faz caras e bocas, tá gostoso até demais. Quero mais essa boquinha me mordendo. Vamos ali pro canto onde não tem ninguém vendo. Louca de vontade, não para de me beijar. Só se for agora, ha! Vem cá, ela tem o dom do dig dig dig dom, dig dom, e gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer me fazer enlouquecer. Ela tem o dom do dig dig dig dom, e gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer, de querer, de me fazer enlouquecer. Vem! Ela tem o dom do dig dig dig dom, dig dom, e gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer me fazer enlouquecer. Ela tem o dom e gosta mais do que bombom. Ela tem o poder do dig dig de querer de me fazer enlouquecer. Tocadas, as sete melhores. Música 4. Vai! Por amor, eu faço mil loucuras se você quiser. Eu sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por este amor, entrego minha vida e toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento o vendaval, topo por qualquer parada. Uou, uou, uou. Põe a mão no fogo por essa paixão. Pois sei que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos só tocar meu corpo. Uou, uou, uou, amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Diz: eu amo você, vou te confiar, me entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Suas mãos, quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esquece até de mim. Chora, gaiteiro. Pra galera de Goiás. Faço mil loucuras se você quiser. Sirvo de bandeja pra você, mulher. Só pra te ver feliz e mais apaixonada. Por este amor, entrego minha vida toda em suas mãos. Abro todas as portas do meu coração. Enfrento vendaval, topo qualquer parada. Põe a mão no fogo por essa paixão. Você que você me tem no coração. Eu vejo em teus olhos só tocar meu corpo. Amo você. Você tem carta branca nesse meu coração. Eu amo você. Estou de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai. É tanto amor que esqueça até de mim. Você tem carta branca nesse meu coração. Tô de corpo e alma entregue em suas mãos. Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim. É tanto amor que esqueça até de mim. Eu nunca esqueço de Goiânia. Obrigado, gente! Valeu! Obrigado! As sete melhores do seu rádio. Música 3. Safado, mulherengo, pode me chamar do que você quiser. É isso que você gosta, é isso que você quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você gosta, é isso que você quer. Kleber, Rabelo e Cristiano pra vocês. Vive reclamando que eu não tô valendo nem 10 centavos, nem um pacotinho de sal, mas quando tá me devorando, grita e chora e diz que não tem outro igual. Cê sabe como funciona o meu esquema. Te pega e você some, te pega e você some. Não se apaixona, cê tá ligada que amanhã já tem outra na minha cama. Safado, mulherengo, pode me chamar do que você quiser. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Safado, mulherengo, pode me chamar do que quiser. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Reclamando que eu não tô valendo nem 10 centavos, nem um pacotinho de sal, mas quando tá me devorando, grita e chora e diz que não tem outro igual. Cê sabe como funciona o meu esquema. Te pega e você some, te pega e você some. Não se apaixona, cê tá ligada que amanhã já tem outra na minha cama. Safado, mulherengo, pode me chamar do que você quiser. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Safado, mulherengo, pode me chamar do que quiser. É isso que cê gosta, é isso que cê quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que cê gosta, mulher. Safado, Mas mulherengo pode me chamar do que você quiser. É isso que você gosta, é isso que você quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. Safado, mulherengo pode me chamar do que quiser. É isso que você gosta, é isso que você quer. Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé. É isso que você gosta, é isso que você quer. Sete melhores. Música 2. Eu mudei só por você. Foi de tanto insistir. Me afastei dos meus amigos. Criei vários inimigos. Não saí mais pra beber. Foi com medo de você. Eu parei de comentar as fotos das minhas amigas. E pra evitar as brigas eu troquei de celular. Mas você foi ingrata. Meu esforço não valeu de nada. A essa hora já deve estar arrumada. Você que não gostava de beber já tá travada. Bonito pra você, chamando de amigo quem não gostava de ver. Tá dando em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha vida. Bonito pra você, quando tava comigo você não dançava assim. Só fui te conhecer quando você largou de mim. Bobo é quem muda a vida pra satisfazer alguém. Bonito pra você, chamando de amigo quem não gostava de ver. Tá dando em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha vida. Bonito pra você. Não valeu de nada. A essa hora já deve estar arrumada. Você que não gostava de beber já tá travada. Bonito pra você, chamando de amigo quem não gostava de ver. Tá dando em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha vida. Bonito pra você, quando tava comigo você não dançava assim. Só fui te conhecer quando você largou de mim. Bobo é quem muda a vida pra satisfazer alguém. Bonito pra você, chamando de amigo quem não gostava de ver. Tá dando em cima do primeiro que aparecer. Cê tá de parabéns por estragar a minha vida. Bonito pra você. Na sequência, as sete melhores. Música 1. Ela é maluca, é linda e sabe que é gostosa. Que me olha, me encara, é super poderosa. Ela sabe que leva qualquer homem pra cama. E Santos que ama pra tirar onda de bacana. Solteira, sozinha, na pista pra negócio. Tá de boa, soltinha, não tá querendo só. Ela é tipo de mulher independente e não pede carona e nunca vai dormir carente. Mas quando ela ama uma saída, pega o telefone e liga pra umas cinco amigas. É tudo combinado lá no esquenta, tudo preparado e isso aí vai dar problema. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Cuidado com as amigas, rapaz. Hey! Mas quando ela ama uma saída, pega o telefone e liga pra umas cinco amigas. É tudo combinado, ela esquenta, tudo preparado, isso aí vai dar problema. Se ela sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga. Se ela solteira já é um perigo, imagina com as amigas. comigo, imagina com as amigas. Separa que é briga, se é solteira já é um perigo. Imagina com as amigas, separa que é briga. Vai, sanfoneiro! Mano, querido, quero de vocês sozinhos, vai. Sozinha já é um perigo, imagina com as amigas. Separa que é briga, se é solteira já é um perigo. Imagina com as amigas. Separa que é briga, se é sozinha já é um perigo. Imagina com as amigas. Separa que é briga, se é solteira já é um perigo. Imagina com as amigas. Separa. Fique ligado. As Sete Melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.